feliz é o que há. O tempo nós faz, vamos aí caminhar. Sou cria da rua, nascido na palavra, quadrada trocada pela Bíblia sagrada. A da história tem um fato, relatos do passado, ódio, dor, de quebrada eu me afasto. Mano, eu tô cansado de interrogação. A vida é decidida na roleta de um oitão, só tá bom. Enquanto você tem pra oferecer, a paz interior é o que eu busco obter pra viver. É necessário ter inteligência, não vivo, sobrevivo em prol da resistência. Buscando zero hora, não prossigo, só me atraso. O barato é louco, só quem é lembrado. Oro pelos que lutam, lembro dos que se foram. Saudade, choro, reprimido, sufoco. Pede break e sai da bota, desse jeito assim não dá. Perseguido eu já nasci, não parei de lutar. Quem eu sou? Quem é você? Só Deus pode julgar. Mas quer pagar de juiz? Então pode pagar. Nas ruas de terra, ser feliz é o que há. O tempo nós faz, vamos aí caminhar. Sou cria da rua, nascido na palavra, quadrada trocada pela Bíblia sagrada. De lá do beco surge a voz, Deus cuida de nós. Sou mais um sobrevivente, serpente não corrói. Uma lição de vida pra muitos cotidiano. Veneno rotineiro, paz em segundo plano. Meu raciocínio vai além do sentimento. Daquele jeito, eu vou levando no talento. Mas que vencedor, sou o Joe, me ligou. Sou quem sou, barão, soldado aqui brilhou. Nas ruas de terra, ser feliz é o que há. O tempo nós faz, vamos aí caminhar. Sou cria da rua, nascido na palavra, quadrada trocada pela Bíblia sagrada. Meu diploma de guerreiro eu ganhei, foi batalhando. As ruas de terra na memória fui guardando. Só com a experiência que cê tem sabedoria. Ideologia certa, só pra quem vive a vida. Mas se fosse fácil não iria descobrir. A lágrima aqui, por muito tempo senti. Caminho estreito, fiz o que era pra ser feito. GPR vem que vem, doidão daquele jeito. Passou mapa, trincar, zoião, chega pra lá. Tô ciente que na vida várias fitas é pra atrasar. Deus que ilumina quem guarda no pensamento. Fernanda, joia rara, amiga do peito. Diana, Ive, na Atlântica tem Bruna. Márcia, Biba, a amizade continua. É nóis. Demorou, é nóis. Cê enterrou, falou, só considero quem trincou. Nas ruas de terra, ser feliz é o que há. O tempo nós faz, vamos aí caminhar. Sou cria da rua, nascido na palavra, quadrada trocada pela Bíblia sagrada. Sobe as ruas de terra, Lago do Cambuci, Guiana e Jabaquara. Sem depressa, Muniz, Baixada do Glicério e Bela Vista. Zona suja ou na show, é tudo nós. Ceilândia, setor Pessu, minha quebrada. Baixada Santista em peso, Mongaguá, Praia Grande, Guarujá. Vera Cruz, Vila Atlântica, Vila Vintém, Corintiana. Os mano da esquina e pros mano do beco. Vila Zilda, tá no coração, é nós, Ex-Barão 2007.